Aleluia. Vamos então juntos confessar a palavra. Estenda suas mãos para o alto, para o trono da graça do nosso Deus. E vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos, glória a Deus, aleluia. Amém, vamos sentar. Boa tarde a todos. Deus abençoe seu coração. Aleluia. Nós fizemos a escolha certa, né? Porque muitas vezes a escolha é errada, tipo, eu vou ficar em casa porque eu não estou bem. Então fica deprimido em casa, né? Com todos os diabos, né? Da escala. Então, quando nós não estamos bem, o lugar certo é vir na igreja, porque a unção que está aqui cura, liberta. De repente você está com uma dor, né? É chegar aqui e você ficar livre, tá? De repente você está com um problema que está afligindo você, com uma tristeza, enfim, uma preocupação, né? Você chega aqui, Deus vai bem naquele lugar certo, né? Agora, tem gente que diz, ah, cheguei na igreja, peguei diabo. Ah, não sei não. Será que não é você que trouxe o diabo, não, né? E aí ele se manifestou, né, tá? Aí ele se manifestou, porque ele estava meio que camuflado, escondidinho aí dentro, tá? E diante dessa unção, ele começou a agir na sua vida, tá? Não é que aqui não está se mandando diabo para os outros, porque não é essa a história certa, tá? Então tem muita confusão, as pessoas não entendem como que é andar com Deus, o que é a vida no Espírito, o que são as trevas, né? Mas nós estamos aqui aprendendo, estamos fazendo os ensinos para que haja, né, toda a elucidação, revelação que o Espírito Santo traz sobre o que são trevas, o que é a luz, como andar nesse caminho com Deus, né? E as nossas orações têm muito poder. Então quando a gente vem para ter um encontro com Deus, para congregar, nós temos que vir, gente, crendo que Deus vai agir. Muitas vezes as pessoas não creem, nem querem que Deus haja, porque existe muito engano dentro de nós. Tá? Existem, claro. Sabe, aquela alma que não está renovada, aquela mente, ela fica trabalhando ali com aquela homem velho para tirar a pessoa da liderança do Espírito Santo, da vida nova. E de toda herança que Deus deu, né? De um caminhar de vitória. Então, os enganos, eles são esclarecidos quando a gente passa tempo com Deus, principalmente orando em línguas e lendo a Bíblia. Então, uma das coisas que o Espírito Santo vai mostrar são enganos que estão na nossa mente, que precisam ser elucidados, ou seja, eliminados, expulsos da nossa vida. Ah, então, a gente não percebe engano nenhum, ou seja, a gente nem percebe nenhuma parte de trevas da nossa vida se o Espírito Santo não mostrar. Mas veja, ele só vai mostrar no dia que você tiver condição de lidar com ele. O Espírito Santo é toda ordem, é o Deus, né, gente? É o poderoso, tá? Então, ele não vai mostrar coisas da minha vida que precisam ser lidadas com ela, com, sabe assim, com muita diligência, dedicação, etc., se eu não estou preparada. Que é a mesma coisa que dar uma bomba, né, com uma criança. Não vai saber usar, vai explodir junto. Então, acompanhando, então, Deus tem todo esse cuidado. Então, por isso que nós passamos tempo orando, porque nesta oração que nós estamos fazendo a sós com Deus, o Espírito Santo está indo nas trevas também da nossa vida. Porque quando ele conseguir iluminar, chegar naquele ponto primeiro que precisa ser lidado, ele vai mostrar, ele vai trazer luz para aquela área e eu vou enxergar. Então eu vou saber, de acordo com o que eu estou lendo na Bíblia, de que aquilo está errado na minha vida. Não posso mais ficar com aquilo. Uma vez que eu entendo, eu aceito. Eu vou buscar a libertação. Então, aí eu vou colaborar com o Espírito Santo. Porque se nós não colaborarmos com o Espírito Santo, ele não vai fazer nada. Ele é o onipotente, mas ele ainda assim precisa que eu colabore com ele. Porque é a minha vida. Tá? Então, eu preciso aceitar o que ele está querendo fazer. Então, ele sabe, através da oração que nós estamos fazendo em línguas, a intercessão que ele está fazendo por nós, ele sabe se eu já estou em condição de me entregar naquela área ou não. É demais isso, né? Porque você sabe que a gente não tem condição de entregar o pecado para Deus. Incrível! Não é não? É incrível! Nós não temos condição. Por nós mesmos, nós não temos. Veja o peso desse homem velho. Tá? Por isso que a Bíblia é bem clara, o Espírito Santo diz que nós temos que nos despojar do homem velho. Aquela mente velha que nos dominava, aquela alma de trevas, né? Com a herança de Adão. Mas vem cá, nós não temos mais nada de Adão no nosso espírito. Então, nós temos que ser guiados pelo nosso espírito. Não é automático. Não é automático. Porque tem a alma com a mente para ser renovada e transformada. Então, é um trabalho árduo. É longo, porque é difícil, porque nós não queremos nos entregar. Você sabe, tem dia que você vai orar, você não quer se entregar. Sim ou não? Claro que sim, né? Você não está afim. Quem que é que não está afim? A alma. A mente está ali, não quer, não quer, não quer. Mas é por isso que eu tenho que alimentar muito o meu espírito para ele comandar a minha mente. Quem tem que comandar e mandar é o nosso espírito. Não é mais a nossa mente. Ela tem só que ser transformada, obediente e seguir. Senão não tem como Deus agir e abençoar. Então, você sabe que você tem todo um querer que vem da sua alma e da sua mente que não estão alinhados na palavra. Nós vamos ter muito cuidado com isso. Mas nós podemos também adquirir o desejo e a vontade de Deus. Quanto mais eu oro em línguas, ele vai colocando o desejo dele em mim, a vontade dele. Não é o máximo? Então, é por aí. Gente, quando Jesus explica sobre a parábola do rico e do Lázaro, veja, gente, como que é uma pessoa que não quer se entregar a Deus. Aquele pobre mendigo na porta do milionário, todo dia. Mas, gente, ele nunca quis alimentar aquele cara, o pobre, o rico. E vem cá, ele era judeu, né? De lei ele sabia. Mas ele foi para o inferno, tá? E lá no inferno, ele teve todo um tormento. E ele, Jesus explica tão bem como que é o inferno. E veja que a pessoa quando está no inferno, gente, ela não está atormentada com os garfões do diabo. Aquilo lá, pegando fogo, aquele garfão de 3 centímetros. Não é isso, é que nós ficamos lá num fogo queimando que não queima. É, sei lá, e o diabo fazendo careta aí, bem feito, quem mandou. É isso aí, blá blá blá. Entendeu? Ou então outras pessoas lá, outras pessoas lá, e eu brigando com aquelas pessoas, e elas comigo. Mas não é assim o inferno. Jesus explicou com muita clareza como que é o inferno. É um tormento e eu entendi perfeitamente essa explicação. De tanto ler isso, o Espírito Santo me mostrou. Uma pessoa atormentada aqui na Terra, gente, é uma pessoa que nem calmante faz efeito. É um tormento mental, que a pessoa quer dormir não dorme. A pessoa, quando dorme, acorda, não sabe, nem dormiu, mas não se descansa. Então, quando a pessoa vai para o inferno, esse estado do inferno, quando a pessoa morre, né, ela tem o espírito morto e a alma, né? Alma morta, não está salva, tá ok? Então, essa mente atormentada é sozinha, gente. É uma pessoa sozinha, atormentada, dia e noite. Não é que o diabo fica lá com o garfão, nem vê cara de diabo. Satanás não vê ninguém. A pessoa está lá atormentada e não vê outras pessoas também. Um numa gaiola, outro no outro, tudo preso nas gaiolas. Não é isso que é o inferno. É uma pessoa num lugar atormentada nas trevas, dia e noite, sem sossego algum, por toda a eternidade, até o dia que o Senhor vai mandar Satanás com seus demônios e todos aqueles que o seguiram para o lago de fogo e enxofre. Que vai ser o tormento, aí sim, no lugar eterno da exterminação. Então, gente, é isso que você quer com os membros da sua família? É. Uma pessoa que não está salva, que você ama, e até para quem a gente não conhece. Nem para aqueles que são os nossos inimigos, nós não queremos escrever isso, porque Jesus descreveu claramente o que é um tormento. O que é uma pessoa que não quer se entregar a Deus. Mas isso é pessoal. Deus não força, Deus não fica com chicote, Deus não fica com ameaça, Ele já falou. Igual Ele falou com Adão, Ele já falou. Ele já convidou agora quem quiser que entre. Ele também explicou, tipo, vai lá, chama para o meu banquete. Ah, mas eles não quiseram. Ué, mas por quê? É, porque um diz que vai lá cuidar do casamento, da festa que vai ter em casa. Aí ele não pode vir. É, o outro diz que você comprou uma fazenda e ele precisa dar uma olhada lá nos bois, quanto que tá lá, os negócios, né? Ele precisa ficar lá, ele tá muito ocupado. Mas o outro também comprou um trator, ele precisa testar esse trator e assim vai. Ele fala assim, ah, é, então chama aí os que não tem nada mesmo. Quem são os que não têm nada? São as pessoas que se entregam de verdade para a vida a Jesus. Que vão permitir a correção, a lapidação, a santificação de Deus na vida. Estão acompanhando, gente? Nós podemos fazer o que nós quisermos aqui na Terra. Deus não vai vir agora, sabe, forçar ninguém, puxar pelo braço. Ele vem com a unção, igual a onda do mar. Ele vem, se aproxima e volta. Através da intercessão das pessoas. Tem gente que ora por você. Você não sabe, mas tem. Para você mudar de vida, para você se entregar, para você entrar no teu chamado, tem. A unção vai, ai, mas agora eu vou, mas aquilo lá... Sabe, é que nem acender uma vela que o pavio está curto. Parece que vai lá. Tá? É assim. Não, agora. Não, mas daí. Porque a unção saiu e não houve retorno. Vocês estão acompanhando, gente? Então, se você lê muito a Bíblia, o Espírito Santo é isso que ele fica falando com você, te ensinando. As coisas de Deus. As coisas que pertencem a nós. E aquelas que tem que sair da nossa vida para a gente não perecer. Estão acompanhando? Então nós precisamos tomar muito cuidado como que nós estamos vivendo a nossa vida. Né? Porque não é nada fácil um tormento eterno. Porque se um tormento aqui que você acorda de noite e não dorme, você já imaginou? Uma coisa que dava, toma aí 10 gotas de Rivotril, 20 e não resolve. Que é para dopar mesmo. Quando acorda, está cansado, exausto, a cabeça, a pessoa está ficando louca. Não tem o que descansa. É isso que é o inferno. Não é chama de fogo. Que fica lá, aquelas montoeiras de gente. Queria entender desenhos por aí, né? Nas igrejas. No teto das igrejas, né? Aqueles infernos, aquelas coisas de asa assim. Já vi, né? Tem muitas fotos com esses desenhos. Alguém inventou, né? Isso daí. Mas não é isso, de acordo com o que está escrito no Evangelho. Senão Jesus tinha falado, é um monte de fogo, um monte de demônio com garfo lá, tacando nas pessoas, o diabo batendo. Mas não é. É a própria pessoa. A própria pessoa que se entregou para o diabo. Quem aqui já não teve um tormento? Ah, toda hora o Senhor está nos libertando. E hoje mesmo. enquanto nós adoramos. Aproveita o que Deus está te dando. Fala a verdade, gente. Nós estamos, sabe, protegidos por essa guarda de Deus. Porque ter a mente sã é a maior segurança que Deus nos dá. Né, queridos? É, maravilhoso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Sabe, quando nós estamos atormentados e aflitos, nós temos que buscar esse Deus. Ficarmos cheios com o Espírito Santo, como a palavra nos ensina, né? Que não é para ir buscar coisas para nós ficarmos cheios. Tipo lá, ele ensina a bebida. Não é para a gente ficar bebendo vinho, sei lá o quê, para ver se dá, né, uma levantada no ânimo. Mas não é o caso. É para nós nos enchermos com o Espírito de Deus. Porque com o Espírito de Deus nós temos a alegria do Senhor nas dificuldades. Nada nos para. Nada é empecilho para nós. Nós estamos sempre estáveis. Sabe assim, ai, hoje a coisa está boa, estou feliz. Ai, que maravilha, que humor lindo. No outro dia, ai, tá muito... Aí o humor já está lá para baixo. Por isso que nós temos que ficar numa vigilância constante. E olha, e não tem médico, psiquiatra e remédio que pode tratar de uma situação dessa e libertar essa pessoa. Não tem. A pessoa pode passar um tempo, mais ou menos, daqui a pouco vem os ataques, né? E quando vem com muita fúria, vem pior. Né, queridos? Então é isso que Deus quer, que nós que entendamos que nós estamos livres disso, libertos pela nova natureza que nós temos. O Espírito recriado com a natureza de Deus para comandar a nossa vida. Fala a verdade. Isso é o máximo, hein, gente? Isso é o máximo. Isso é a glória de Deus mesmo, concedida a nós. Isso é riqueza. Então é isso que nós temos que buscar. Aproveitar quando nós nos reunimos para adorar a Deus é para adorar, para ficar cheio dessa presença que combate o mal. É, porque quando o mal quiser tomar conta da mente, não vai ter espaço. Porque está mais cheio daquele que é maior do que aquele que está no mundo. Você tem dentro de você. Não adianta. Você pode tropeçar, mas você não fica no chão caído. É diferente. É diferente. Nós somos iguais, as coisas acontecem. Mas nós temos esta força de Deus que nos dá uma alegria que você levanta e vai. Você não fica parado. Não é o máximo, gente? Isso é Deus. Isso é a presença de Deus. Então, oração em línguas, gente, nota 10. É tudo o que nós precisamos. Passar tempo orando em línguas. O Espírito Santo vai nos ajudar. Ele vai fazer transformação na nossa vida, trazendo luz para as áreas que precisam de mudança. E nós vamos mudando, né? Porque é progressivo. Não vai haver uma mudança agora e depois fim. Não, não para. E vai sempre mudando. Amém? Então, essa carta de janeiro, eu estou falando sobre fé. Então, para nós andarmos nesse lugar que Deus quer, de vitória, com a herança, a disposição que está para nós, usufruindo dela, e essa fé, nós temos que adquiri-la com relacionamento com Deus. A fé, ela só vai ser efetiva se nós tivermos um relacionamento com Deus. Então, a adoração é, leitura da palavra é, oração em línguas é, confissão da palavra, tudo mais. Então, eu faço aqui, mostro um exemplo de uma fé que é verdadeira e uma fé que ela engana, porque parece até que é fé, mas não é. Tipo, o bronze e o ouro. O bronze no sol polido parece ouro. Se você der uma polida bonita no bronze, gente, ele brilha. Nossa, é ouro, mas não é. Não é. Agora, o ouro, ele é sempre estável, ele é aquilo lá, ele não perde o seu brilho, tá? O ouro puro, né, gente? Ok? Agora, se a fé não é de ouro, é de bronze, eu estou com a palavra distorcidamente me enganando aqui dentro, fazendo com que eu pense que é o que Deus quer e não é. Então, Deus não vai me abençoar. Porque tem doutrina errada, hein? Coisas erradas, conceitos errados. E eu mesmo posso formar uma doutrina errada. Então, fazer uma fé que é de bronze, em vez de ser uma fé de ouro. Tá? Mas o nosso Deus está aí com a graça para nos ajudar a termos essa fé de ouro, essa fé que traz a resposta das orações para a nossa vida. Amém? Para você ler, estudar e examinar onde que é que está a sua fé, ok? E esse livro aqui do Kenneth, ele diz assim, ó, pensando certo ou errado. Justamente, se eu estiver pensando de uma maneira errada, eu não vou ter a resposta de Deus. Então, a nossa mente precisa ser transformada. Nós vamos ver hoje na palavra o que é ter uma mente transformada. Qual o efeito que essa mente transformada traz para a minha vida? Não é o máximo isso? Se eu aprender isso, eu vou buscar e eu sei o que vai acontecer comigo. Então, pensamento certo ou errado? Eu estou pensando certo ou estou pensando errado? Então, ele vai me explicar ali. E depois, esse outro do Kenneth também, escrituras que curam. Então, gente, a cura é uma coisa que nós temos que trabalhar muito sobre esse tema, ou seja, essa parte da herança, porque é para nós andarmos sarados. Sintomas existem, né? Nós temos uma parte carnal, nosso físico recebe doença, mas não é para a doença se instalar. Tá? Então, presta atenção se você tem uma coisa que fica repetida às vezes aí, no seu físico, ou seja, não quer ir embora. Você tem que se levantar espiritualmente contra isso, tá? Então, eu preciso saber das escrituras que falam da cura divina para mim. Deus quer a cura. Mas por que eu não estou curado? Deus quer. Eu não estou curado porque eu não tenho fé. Eu preciso também examinar meu coração, tá certo? Porque tem gente que tem amargura, rancor, falta de perdão, não recebe a cura. Eu já vi testemunho lá na igreja do pastor dele, assim, eles pregando, dando testemunho, de que foram orar no hospital para uma pessoa que estava na fase terminal de câncer e ia morrer. Então chegou lá, conversa com a pessoa, tal, tal, bom, descobre que a pessoa tem amargura, rancor no coração e tal, bom. Então, com quem que é? Ah, é com a pessoa X. Então, vamos fazer uma oração para você perdoar essa pessoa. Não, essa pessoa eu não vou perdoar nunca. Mas então você não vai ser sarado. Não importa, eu não vou perdoar. E morreu. Mas também teve uma pessoa que já estava mesmo na beirinha da morte. Aí daí, escuta, vamos fazer uma oração de perdão agora para você perdoar. Quem é que você precisa? Ah, tal pessoa, tá. Então, abre seu coração. Aceita agora esse amor de Deus, perdoa. Ah, eu aceito, eu perdoo. Saru levantou da cama. Estão acompanhando, gente? Então, o nosso coração tem muito a ver, né? Com a cura, andar na cura, viu? Tem muito a ver. O que está te passando? Porque, sabe, gente, o diabo ele vem direto, porque ele quer tacar na nossa vida rancor, mágoa, ódio, vingança. Ele quer, ele fica rodeando para valer isso. Mas se eu não tenho essa comunhão com Deus diária e efetiva para cuidar do meu coração, aquilo vai amontoando. É uma coisinha em cima da outra, de todo dia. Quando vê, ó, está um montão de lixo lá de veneno. E eu estou ficando doente. E não estou percebendo que o mal-estar vem daí. Estão acompanhando, queridos? Precisa ficar na presença de Deus. Ler a palavra. Quando você está passando muito mal, você põe lá o áudio da palavra, de preferência no seu ouvido. Porque no, assim, ó, no ambiente, ela vai embora. Porque você está tão atormentado. Você está passando tão mal. É mesmo, o diabo está muito ali, com coisas. Se você puser aqui, põe um tom meio alto para ir acima do tormento. Até que você vai começar a ouvir e prestar atenção no que a palavra está falando. Às vezes, isso aí leva mais de uma hora ou duas. Tal é o estado que o povo chama estresse. Mas não é, né? Da turbulência, gente. O diabo quer acabar com a nossa vida. Ele quer nos matar mesmo. Ou nos deixar louquinhos. Para ir para o manicômio. Sei lá, ele quer acabar com a nossa vida. Tirar tudo. Tudo que é alegria, paz, viver bem. Né? Porque não adianta você ter tudo, um luxo estar lá num negócio bem macio e estar atormentado desse jeito. Você teria que estar sentado numa pedra debaixo do sol e ter paz. Fala, não. Ah, não tem preço. Estão acompanhando, queridos? Então a palavra é importante. Põe dentro do teu ouvido e deixa aquela palavra aí falando dentro de você. Deixa, daqui a pouco você vai começar a conseguir Você vai conseguir orar em línguas. Devagar, você vai tendo uma força. Você tem um espírito aí criado aí dentro. Agora, você não faz nada. Você pensa que vai... Gente, você não vai. Você está fraco. Você não tem nada dentro de você. Aquilo está acabando com você. Ah, você falou 3 vezes, não aconteceu nada. Você relaxa para lá, não vou conseguir mesmo. Porque é assim que funciona. Né? Você está numa pior, num ataque horroroso. Você está precisando de uma ajuda de quem? De Deus. Então põe palavra. Liga no seu ouvido. Quem que vai poder ficar lá do seu lado horas lendo a Bíblia com a mão sobre você? Né, gente? Todo dia não vai ter. O povo está ocupado também. Né? Não que não seja válido, mas você pode fazer isso. Tá? E você vai se levantando. É igual irrigar aquela plantinha que mal foi germinada e está já assim, ó. Está murchando, querendo morrer. Aí você vai dar um adubinho, uma aguinha, põe na sombra, aquilo já começa, não é não? Dá uma ribada. É por aí. Vocês estão acompanhando? Não sejam loucos, a Bíblia fala isso, não sejam loucos, sabe? Sem noção do que é bom para você, é isso que é bom para você. A sua alma vai espernear, seus pensamentos, você vai sentir mal, você não quer ficar lá, você quer mesmo se entregar para o diabo, porque ele está fazendo uma força na sua vida, ele tem um lugar aí onde ele pode fazer isso, porque você abriu a porta para ele. Não pensa que o diabo entra aqui na nossa vida, troco do nada, não. Ele não arromba a porta, ele entra pela porta quando eu abro. É, o pior é isso. Vocês estão acompanhando? Porque Jesus falou assim, ó, eu venho, bato, se você abrir eu entro e ceio com você. Mas não é melhor você abrir a porta para Jesus do que para o diabo? Com mágoa, com ódio, com briga, com raiva, com não sei o que, Quando a coisa está ruim, vai pegar a palavra, a primeira coisa que você tem que fazer. Se tranca num lugar sozinho. Liga aquele áudio no teu ouvido. Se você não tem fone, vai comprar no trem que custa R$5. É tudo pieta. Custa R$5. Acho que vende tudo lá, gente. Que até peruca também, acho que eu vou lá. É a vendeção de tudo, eu ouvi falar. Na quarta dia eu vou lá fazer uma visita no trem aí. Comprar uma meia dúzia de fone. Sabe? Gente, é isso. Põe o fone, se tranca e fica ouvindo aquilo lá. Horas, 15 minutos não dá. Até você ir se acalmando. E eu vou dizer uma coisa, se você fizer isso por vários dias, por um bom tempo, toda vez que você acionar a palavra, ela dá o mesmo efeito em você. Porque ela já tem um lugar lá. Eu falo por experiência própria. Toda vez que você acionar a palavra, você entra naquele lugar de paz e domínio e autoridade. Não é o máximo isso? Então faça. Não tem diabo que vai derrubar você. E nem ficar te fazendo de peteca, né? Pá, pum, pá, pum. Ah, sai pra lá, diabo. Que é isso? Estão acompanhando? Eu é que permito. Ele sabe as áreas que eu a vida inteira permiti. Então ele vai vender agora se eu permito. Se eu der bobeira, olha, 2, 3 minutos. Espera aí, vamos parar. Vem não. Porque tem algo maior e mais forte aqui dentro. Vocês estão acompanhando? Está valendo isso, meus amados? Acho que acabou, então, por hoje. Vocês vão aguentar mais a primeira... Isso aqui foi só a introdução. Agora vamos para a primeira parte. Mas vocês dão uma alô aí, caso esteja muito. Então, vamos lá. Aleluia! É, mas nós temos que mesmo aprender a andar no Espírito. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para aprender a andar no Espírito, porque o avivamento vai chegar para quem está andando no Espírito. Estava mesmo conversando com a Cida, ela conhece um pessoal que diz que o avivamento vai chegar. Claro que vai. Mas, o que eles estão fazendo para o avivamento chegar? A Cida mesmo falou, eles ficam cantando na praça, aquelas vozes, né? 3, 4 vozes. Lindo, mas é lindo. Mas não é assim que o avivamento vai chegar. Vou te mostrar. Como que o avivamento vai chegar? Mas em primeiro lugar, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses. Que nós vamos falar aqui, gente, que tem que renovar a nossa mente. Quanto mais a nossa mente for renovada, mais nós temos de Deus. Ah, eu quero ter coisas de Deus. Pois bem, então renova a sua mente. Mas é um processo. Não é automático. Renovar a mente. Uma coisa encalacrada. Com raiz. Né? Que está lá desde Adão. mas não me pertence, eu tenho uma condição de não ter mais isso. Só que eu nasci com aquilo, a primeira vez que eu nasci com aquilo. Agora, a segunda vez que eu nasci, eu tenho que lidar com aquilo. Então, é demorado, é um processo. Até que um dia eu começo a responder de acordo com a palavra. Até que um dia, valeu? Então, não pode desistir, a perseverança é que manda. Precisa ser perseverante. Por que que as pessoas param? Porque não viram retorno imediato. Retorno imediato é micro-ondas. Sabe? Que frita ovo num minuto. Lá você vai e vira pra cá e vira pra lá. O fogo tá forte, o fogo tá fraco, eu queimo do lado, não sei o quê. Não ficou bom ainda. Não, está demorando muito. Vamos pôr no micro-ondas. Põe lá. Mas o efeito não é igual, né, gente? Né? Bem não. Tá? Não adianta você querer coisinha com Deus com micro-ondas. Rápido, 5 minutos, não vai ter. É perseverança. Então, abre aí sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Veja só o versículo 18. Vamos começar com alguma parte aqui para você entender como que é que nós vamos chegar nesse lugar de termos a mente renovada. Então, diz assim: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ele está escrevendo isso numa prisão que era um esgoto. Era para estar chorando, reclamando. Mas ele diz que o que traz alegria para ele é a palavra da verdade que está sendo pregada. Então, isso tem que ser um ensino para nós. O que importa, a alegria da nossa vida tem que ser a verdade. Por isso que eu disse para você, taca a palavra aí dentro da tua vida. Passa um tempo da tua vida fazendo isso. 1 hora, 2 horas. Um programa de televisão que leva 2 horas, você fica lá na frente. Pode ser aquele momento que você vai pôr 2 horas de palavra na tua vida. Só que você vai ter que sair daquele ambiente. Você vai ter que largar aquelas pessoas que estão naquele ambiente. Você vai ter que ir para um lugar sozinho. Vocês estão acompanhando? Então é difícil, né? Porque só depende de você, não é das pessoas e nem daquele ambiente. Então vamos ver Filipenses 2 agora, 16 e 17. Porque nós temos que chegar nesse ponto que o que importa é a pregação da verdade. É isso que nos traz alegria. Então vai ter que saber discernir também o que é verdade e o que não é. Aí, 16 e 17. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, como sacrifício e serviço da vossa fé, ele está querendo dizer, mesmo que eu seja morto, mesmo que me matem agora, alegro-me e com todos vós me congratulo. Quer dizer, nas nossas circunstâncias, dificuldades da vida, nós temos que ter esta alegria que o Evangelho traz. Quem não tem esta alegria não tem a verdade dentro de si. Porque circunstâncias nós passamos todos os dias. Problemas, eles vêm todos os dias para nossas vidas. Mas nós temos que ter esta alegria dentro de nós. E é o Evangelho, é a palavra, é a verdade que faz isso em nós. Quer dizer, não me importa se o pior me acontecer, porque eu tenho esta alegria de ver a palavra sendo pregada. Vocês estão acompanhando? Então parece uma coisa assim, nossa, porque se você não passa por isso ainda, não experimentou, você nem entende isso daqui. Você vai entendendo isso conforme você vai vivendo. Cada dia que você vai buscando a palavra, você vai vendo que você tem essa condição dentro de você. É isso que Deus quer que aconteça para nós. Agora, no mesmo livro, capítulo 4, versículo 4, diz assim, olha: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Gente, ele está mandando ter alegria? Porque ele teve. Ele estava com alegria, Paulo. Ele sabe o que ele está falando. Olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Veja a condição que ele estava. Ele tinha alegria, senão ele não ia escrever isso. Ele tinha uma alegria, uma força, que não importava o que estava acontecendo ao redor dele. Vocês estão acompanhando? Porque maior é o que está em mim. Entenda o que nós estamos falando aqui. Essa confissão. Isso tem que chegar a ser a verdade na sua vida. Maior é o que está em mim. Ele me dá esta alegria. Ele me dá força para eu viver do que é o que está fora. A circunstância, o problema. Vocês estão acompanhando, gente? Mas isso vem da sua comunhão com Deus diária. Não importa ninguém, as pessoas. Não importa quem está ao seu redor. Não importa a influência que tudo quer trazer para a sua vida. Não importa. O que importa é a sua decisão. Porque é você que vai ter que sair daqui e entrar ali em Deus. Vocês estão acompanhando? Não são as pessoas. É você. É individual. Deus lida com cada um individualmente. É decisão pessoal. Nem todos que andam, que vivem com você querem. Nem todos. Por isso que Jesus fala, mas no dia do arrebatamento um vai e outro fica. Então dois dormindo na cama aí de mulher, um vai e outro fica. Nossa, mas Deus, você faz isso? Ah, faz. É quem quer. Foi para quem quis. Vocês estão acompanhando? Quando Jesus diz, me ame mais do que a sua família, é isso, olha, cuide muito bem da tua salvação. Porque isso vai ajudar todos aqueles que andam com você, sua família inclusive. Mas a sua salvação depende de você. Você vai ter que sair desse ambiente onde todos estão fazendo a mesma coisa sem Deus. E você vem para cá, porque aqui você vai querer ficar com Deus, sozinho, entregado. Deixa eles fazerem a festa deles. Ficar lá, fazendo o que eles querem. Deixa. Eu me lembro que eu ficava fazendo isso à noite, porque eu já tinha as minhas duas filhas. A Marta devia ter nem um ano ainda. À noite era a hora que ia todo mundo dormir, que eu ia ficar lendo a Bíblia, ficar mais a sós. Eu falei, mas você está me trocando por essa Bíblia? Agora eu chego em casa, você fica aí. Se eu não orasse, eu tinha me rendido. Eu fechei e disse, então vamos sentar aqui, o que você quer? Ah, então, vamos conversar. Então vamos. E aí, como é que foi? Ah, então, tá. Passou 5 minutos, acabou a conversa. Ah, mas o que mais? Vamos ouvir uma música? Ah, então vamos ouvir uma música. Mas tá meio chato isso. Vamos ligar a televisão? Então é por isso que eu não vou ficar aqui agora. Não me interessa nada que está passando aí. Principalmente você com esse controle na mão. Plim, plim, plim, plim. Plim, plim, plim, plim. Plim, plim. Eu não estou interessada. Isso é a minha vida, não é de ninguém aqui, certo? Só a minha. Porque só lá em casa que aconteceu. Plim, plim, plim, plim. Eu não tinha comando de nada. Eu tinha que ficar assistindo. Plim, plim, não quero. Com licença, fique na paz. É por isso que eu não vou ficar aqui, você entendeu? Porque se ele quisesse a minha companhia, era com quem eu estava andando, que é Deus. Se você quiser a minha companhia mesmo, eu não quero isso daí. Não vem com essa, não. Vocês estão acompanhando? Então, o diabo trabalha bastante nisso com os casais. Ah, porque eu tenho que ficar fazendo... Você não quer orar, mulher? Não é essa piadinha, não. Você não está querendo orar, você não quer santificar, você não quer nada. Você quer aquilo que o teu marido quer. Então, você fica lá, vendo televisão, tomando um chopinho, de repente, você acha gostoso. Tá? Depois quer que Deus age na família, não vai agir. Vocês estão acompanhando? Então, se você não entender que você vai ter que ter um lugar onde você vai ficar sós com Deus, você não vai precisar divorciar, você não vai precisar dar um telogo chorando para todos os filhos, para os netos, sei lá, para os tios, para os pais, e sair, né, de franciscano aí para a rua, de chinelo, um negócio assim, sei lá como chama aquilo. E voto de pobreza. Não é isso, gente. Você vai ficar tão forte lá que a luz de Deus em você vai proteger a tua casa, sabia? E muitos pecados da tua família vão começar a sair. Sem você ficar pregando lá, só com a luz que está em você. Estão acompanhando? Mas isso não foi uma vez só que meu marido fez. Aí fez uma segunda, uma terceira, eu fechava, tá bom, então vamos lá. E aí, olha, você quer ver que isso não é interessante, eu não gosto. Eu não gosto disso. Porque se eu fosse apaixonado por televisão, era lá que eu ia ficar, hein, gente? Vocês estão vendo? Mas eu não sou. Não. Televisão é uma coisa que me enche. Nunca gostei. Aquela conversa me enche daqui a pouco. É muito chato. Precisa ser uma coisa muito assim para prender minha atenção. Meia hora, não aguento mais. Já quero deitar, o sofá está duro. Ai, não aguento. Não aguento aquilo. Então eu prefiro ficar com Deus. Deu certo, né? Porque meu coração é assim. Agora, a mulherzinha que adora TV. Gosta de todas as novelas, todos os filmes, todas as porcarias que estão lá, vai ser difícil mesmo. Para você, realmente, você vai ter que querer muito. Mas, se você quiser andar com Deus, é assim que você vai ter que fazer. Não é que você está lá com seu marido que você está fazendo como fazendo presença e estando junto dele. Não, é porque você gosta. É o que você quer. Então você fica dando desculpa que é a única hora que você tem para ficar com seu marido. Você já dorme na cama com ele lá. Então, um para cá, outro lado, os olhos fechados, tá lá junto. É o que mais que ele quer. Se ele quiser estar com você, ele fica com você, olhando para você, conversando. Mas geralmente o marido não está querendo isso, não. Ele chega cansado em casa, ele quer que a casa esteja em ordem, tudo funcionando, e que a mulher não fica buzinando na orelha. Porque eles não aguentam isso. O marido não aguenta a mulher buzinando na orelha. Então a mulher tem que estar cheia de paz. Eu podia dar bastante curso para casais. Aí ia ajudar, né? Na palavra, quem sabe. Certo, queridos? Então, eu quero deixar bem claro que para você ter este momento com Deus, onde você vai ter essa alegria, essa força, e ainda as mulheres darem força para o marido, que é o que a Bíblia diz, que é para dar, em vez de atormentar, ser paz, ser alegria, até o dia que meu marido disse, olha, você não pede mais nada, você não pede mais nada. Nem vou consertar uma torneira, sei lá. Para mim, se a torneira caísse ou não caísse, eu pegava um balde lá fora. Tanto faz, não interessa. Vocês estão acompanhando? Então, isso é comunhão com Deus. Vai te dar uma alegria, uma força para você receber de Deus o que você precisa. Então, é isso que ele está falando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Acontece que nós podemos ter isso porque temos um novo espírito. Amém. Uma nova natureza. E é ela que vai comandar esta mente carnal. É o espírito comandando a mente. E é isso que traz a renovação da mente. Quando o seu espírito manda na sua mente, na sua cabeça, no que você pensa. Mas isso não é só para a mulher, não. É para os homens também, viu, queridos? Vocês também. O seu espírito tem que mandar na sua mente. Está valendo, queridos? Então, o que interessa aqui é essa renovação. Então, vamos ver Tiago, capítulo 5. Né? Porque como é que eu vou fazer para essa minha cabeça mudar? Como é que eu vou fazer? Eu, quando eu mudei aqui para Alphaville, eu comecei a fazer os cursos nas casas, eu escutava as mulheres dizendo, ah, meu marido trabalha em São Paulo. Eu vivo aqui sozinha o dia inteiro. Ah, vai orar, mulher, você devia de fazer. E quando ele chega, eu digo, ah, vamos passear. Mas passear tem que ser em São Paulo, porque aqui não tinha nada. Né? Aqui não tem teatro, não tinha, né, na época. Aqui não tinha nada. Ah, eu tenho que... Ai, mas aí ele está cansado. Aí falei, eu não vou, olha, eu já estou cheio do meu marido, porque ele não quer ir passear. Então, as pessoas estão insatisfeitas, querem que outras pessoas venham preencher o vazio. A vida não é isso. Sabe, a mulher quer que o marido chegue em casa de noite, depois de um dia de trabalho, enfrentar os leões do mundo, os negócios que não são fáceis, é difícil. O homem é diferente da mulher, quando ele chega em casa, ele quer sossego, não me encha. Não me perturbe. A mulher ficou o dia inteiro em casa. Aí quando o marido vem, ah, vamos sair fazer. O marido já está cansado. Não aguenta. Gente, você entendeu o que é vida? Como é que anda? Com paz, para um relacionamento que dá certo. Deus é que tem que te ensinar isso. O que é um casamento? O que é um relacionamento? O que é uma vida de paz? Porque esses loucos que estão andando para cima e para baixo sem Deus, eles não têm paz. Eles são atormentados. Tá? Não queira te comparar com essa gente de luxo, porque isso aí é tudo aparência, sem paz, sem Deus e mortos espiritualmente. Deus está falando com você aqui hoje? Amém. Amém. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 11. Veja lá. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Ô, gente, para ter uma mente renovada é preciso de perseverança. A sua mente não vai se dobrar ao Espírito renovado, a Deus, de um minuto para o outro. É perseverança. Vai muito tempo. É osso duro. Tendes ouvido da paciência de Jó. Gente, esse é o único lugar no Novo Testamento que fala de Jó. É o único lugar que fala de Jó. E olha, ele diz assim, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, Jó, ele não era um homem salvo, né? Era um homem perdido, não tinha o espírito nascido de novo, mas ele teve uma vantagem, ele confiou no Senhor. Ele esperou, confiando no Senhor, porque ele até achou que era Deus que estava fazendo aquelas coisas com ele, e ele não soube que era o diabo, na verdade, era um... um ataque do diabo para destruí-lo, para que ele abandonasse Deus. Hoje nós temos a condição de saber que é o diabo que vem investir contra a nossa vida, né? Mas ele esperou, ele teve a confiança em Deus. A perseverança faz isso, a gente já viu isso aqui. 1 Pedro fala isso, né? A perseverança, gente, vai dar a confiança junto com a perseverança. É uma espera em Deus que vai dar um retorno, da galardão. Quer ver só? Vê Jó 42. Vamos lá para Jó. Agora a gente vai voltar para cá. Isso, Jó 42, versículo 10. Olha aí. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então veja o galardão. Né? Às vezes nós não estamos sabendo o que está acontecendo conosco. É um ataque muito forte. É uma circunstância muito difícil, às vezes muito doída. Sabe, complicada. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Mas a perseverança faz com que Deus venha e restitua tudo. Como ele diz aqui, em dobro. O que nós temos que fazer é o que a palavra de Deus diz. Ele confiou, por isso que ele esperou. A perseverança tem galardão. Eu me lembro a Marta, com 11 anos, de joelhos. Mãe, eu orei para Deus, falei, eu sei, Deus, que você vai dar o pagamento para minha mãe em dobro. Porque ela estava vendo a perseverança e a dificuldade. A gente não estava vendo nada de retorno. Mas ela entendeu que Deus ia dar, né, a resposta. E deu e muito mais. Glória a Deus. Amém. Entende? Então, o negócio é confiar. Mas ele também teve uma revelação do que é o Cristo Jesus, o Salvador, que viria abençoá-lo. Então vamos ver aqui João mesmo, capítulo 19. Veja só, para trás um pouquinho, o capítulo 19. Então, queridos, se vocês vão orando e deixando o Espírito Santo trazer a revelação da palavra, vocês vão entendendo tudo que eu estou falando aqui. De uma espera, de uma busca, de uma mudança de mente, de comportamento. Porque quando a sua mente muda, o seu comportamento muda. Então, a nossa busca é essa, é mudar o que nós somos. Pensa nisso. É vantagem. É vantagem para nós. Porque nós saímos da mão do diabo. Ele não pode enganar mais, porque agora eu sei a verdade. Esse é o máximo. Então, ao versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Então, ele teve uma revelação de Jesus, né? E é isso que nós lemos lá, que a alegria do Senhor em nós vai trazer a resposta da oração. Porque nós não podemos deixar que as circunstâncias pisem em cima de nós. Nós não podemos nos dobrar para as circunstâncias e, tipo, se render. Não, eu não vou aceitar. Eu vou continuar buscando Deus, perseverando, fazendo tudo que eu tenho que fazer. Com alegria, porque Ele vai me dando alegria e força até que a resposta aconteça. Porque nós estamos vendo aqui que aconteceu. Sabe por quê? Deus tem um plano para as nossas vidas. Se eu perseverar, o plano dele vai ser realizado. E vai ser o máximo. Tem um plano para a sua vida. Se você perseverar, esse plano vai acontecer para você. Porque ele é o seu provedor. Porque ele é o Deus que te guia. Você não está indo para o buraco, para a mão do diabo. Você está indo para o lugar da glória de Deus. É isso que faz a perseverança. Muitos não creem, desistem. Por quê? Porque orou duas vezes, orou um tempinho, mais circunstância, tá, Deus não está nem aqui, eu não vou orar mais. É muito fácil para as pessoas pararem nesta hora. Mas é uma pena. É uma pena, porque entregou tudo. Entregou o ouro para o diabo. Certo? Não podemos. Nós temos que resistir, perseverar, que é isso que Deus quer. Então vamos ver Efésios agora. Então vamos ver agora, nós vamos entrar nessa parte da mente, né? Da mente renovada. Efésios 4, vamos ver aqui, versículo 22. Então veja só, gente, que esse homem velho nosso dá muito trabalho, mas nós temos que pôr ele fora. Quando a gente conseguir colocar ele fora, nós temos outro padrão de vida. É diferente. Cada um tem que experimentar isso. Sabe, essa autoridade que vai vindo de dentro de você para todos os ataques do diabo, para tudo que é das trevas. inclusive da sua própria vida. Então, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as consciências do engano. Do velho homem, dessa mente carnal. Para com isso, você não pode pensar como uma pessoa que não é nascida de novo. Como o mundo pensa. Porque se eu penso como o mundo pensa, eu ajo igual. Então eu vou dar o troco igual. Então eu não vou ter a bênção de Deus. Né? Porque isso daí é um engano, conforme está escrito aqui. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, esse novo homem é que tem que controlar minha vida. Existem duas coisas dentro de nós, gente. Pensa isso. Tem duas coisas. Tem um homem velho e um homem novo. O velho eu tenho que pôr fora. O novo vai comandar o velho. O velho acabou. Agora esse velho não se levanta mais. Se eu parar de orar, ele começa a se levantar. Ah, ele começa a dar já as ordens. Vocês estão acompanhando? Esse homem velho não é mais para existir. É como se não existisse. Ele tem que ficar abafado lá com o comando deste homem novo. Então, a mudança da mente, essa renovação, é que vai trazer para a minha vida o que está escrito em Gálatas 5, sobre os frutos do Espírito. Lembra aquela listinha? Lá embaixo, ele fala dos frutos do Espírito, que é o amor, paciência, longanimidade. Ai, gente, é uma lista toda. Esses frutos, meus queridos, eles vão estar presentes aqui quando a mente for renovada e transformada. Então, não é automático. Entendeu? Então, você vai andar no Espírito. Ele vai comandar o seu homem velho. Seu homem velho é como aquela pregação, aquele ensino que nós já vimos aqui de Crônicas, onde o espírito está em cima do cavalo e a mente está andando a pé. O príncipe, o espírito nascido de novo, é que comanda. Não é a mente velha que fica em cima do cavalo e o príncipe no chão. O cavalo é o quê? É a nossa vida, é o curso da nossa vida, certo? O cavalo é o curso da nossa vida. Então, o Espírito está em cima do cavalo, conduzindo no curso certo a vida. E a alma, a mente renovada, de acordo com o Espírito, nasce de novo, obedece e faz. E ainda vem oferecer serviço. Olha que máximo. A alma que só odiava, que só queria vantagem. Agora ela se submete como se fosse salva e ainda oferece serviço. Que demais. Por quê? Porque está renovada, está transformada. Você está acompanhando como é que a tua vida vai mudar? Ah, você está achando que você vai ganhar na loteria, tudo vai ficar fácil. Não, você vai ficar a mesma porcaria, desculpa, mas de mente, de homem velho. Você não vai ter vitória, sucesso em nada. Aliás, toda essa fortuna aí vai fazer você ir mais pro fundo do abismo ainda. Porque é um Deus falso, mentiroso, tá? Então volta aqui no começo desse capítulo, versículo 1. Veja só aqui, que eu quero que você entenda esses primeiros versículos. Olha só. Rogo-vos, pois eu, Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Está entendendo agora? Né? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está mostrando aqui para nós que nós precisamos ter essa diligência para perseverarmos na unidade do Espírito. Mas é com a renovação da nossa mente. Precisa de diligência, precisa ir buscar, precisa ficar lá, para você ir mudando, para Deus ir fazendo o que é preciso na sua vida. Correto? É isso que Ele quer fazer. Porque, gente, nós somos, os exemplos que Ele dá aqui, é assim, nós somos membros de um corpo. E ele explica muito bem, por exemplo, que que o pé está no lugar certo, a orelha está no lugar certo, o olho está no lugar certo. Então, se você vai sendo renovado na mente, você vai chegando num lugar onde você vai saber o seu chamado, ou seja, você vai saber o seu lugar. Você vai saber se você é olho. Olho não põe no dedão do pé. Embora eu esteja andando, mas eu estou andando, quem enxerga é o olho. E ele está aqui em cima. Mas quem anda é o pé. Então, cada um na sua função, né? O máximo. Então, para tudo isso acontecer, é preciso que a minha mente seja renovada. E o Espírito Santo vai me levando a este lugar do meu chamado, que é específico, né? O máximo isso. Você vai descobrir o que você é. Você vai descobrir o plano de Deus para a sua vida. Você não acha isso máximo? Porque existe um plano. Mas é preciso que a sua mente seja renovada. Então vamos lá para Romanos capítulo 12. Vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso. Vai ficar mais claro para você hoje isso, tá? Para você poder orar com perseverança, para você chegar lá. Então veja, capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Espera aí, nós vamos entender o seguinte. O ensino que Paulo dá aos Efésios e o ensino que ele dá para os romanos é o mesmo. Só que ele, aqui ele é mais específico, porque esses romanos eram uma comunidade de judeus que conhecia a lei. Que já nasceu na lei, que praticava a lei. Então, ele explicou melhor como se oferecer a Deus. Lá em Efésios, eles eram uma comunidade antes pagã, eles nunca ouviram da lei, não sabiam nada de lei, como funcionava, o que era, e mesmo porque eles nasciam adorando a Diana. Nós sabemos, eles eram os adoradores da deusa Diana. Então, eram comunidades diferentes. Então, lá ele explicou de uma maneira. Aqui, ele explica de outra maneira. Lá ele teve que falar de homem velho, homem novo, tá? Dos desejos carnais, blá, blá, blá. Porque eles eram só carnais, nunca ouviram falar nada de... Não que os judeus aqui fossem espirituais, mas eles ouviam falar de coisas espirituais que eles eram incapazes de praticar, certo? Então, por isso que ele está falando aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Eles entenderam que era sacrifício, porque quando um lá pecava, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que pegar um cordeiro bem novinho, perfeito, não podia ser cego, não podia ter metade de uma orelha. Tinha que ser um perfeito, bem bonitinho, bem mesmo especial, novo, novinho. Pegar aquele da cria, talvez fosse o preferido. Pôr no ombro e levar para o sacerdote para fazer o sacrifício. Chegando lá, o sacerdote preparava o altar para sacrificar o cordeiro, certo? Mas isso era feito fora do lugar santo, do Santo dos Santos. Era no lugar santo que ia ser oferecido. Então, ele amarrava o cordeiro lá, preparava tudo, a faca, o cordeiro, quieto, olhando para esse homem que cuidava dele, com aqueles olhos de compaixão, de solicitação de misericórdia, de sofrimento, de dor, tipo, não permita, por favor, até que o sacerdote vinha e matava, morreu. Morreu, acabou. Acabou o sofrimento. Então, entenda agora. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Eles entenderam. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, quando você está lá orando, horas e horas em línguas, buscando este Deus, confessando a palavra, lendo a Bíblia, adorando o Senhor, o seu corpo, a sua carne, a sua alma está gemendo. Está sofrendo porque vai ter que morrer. Morrer o quê, meu querido? Até que Deus possa mostrar para você a inveja que você tem. O ódio que você tem, a raiva, a vingança, a falta de perdão. Vocês estão acompanhando? Porque não é só o adultério, ser ladrão, assassino, cobiça. Não é só isso que são os mandamentos de Deus. Conforme nós vemos na lista, né, os pecados... Malícia, palavras torpes, da vossa boca, né? Impudicícias quer dizer o quê? Coisas de sexo, coisas que não pode fazer, e assim vai. Então são tantas áreas que precisa de lapidação, que precisa de limpeza, purificação, para chegar na santificação, que vai ter que morrer neste lugar, neste altar. Qual é o altar, meu querido? Lá naquele quarto que eu comecei falando para você, que você largou todas as pessoas que você ama e você foi ficar sozinho lá, fechado, orando, e você lá está morrendo. Você acompanhou agora? Não é o máximo isso? Por isso que a sua alma não quer os seus pensamentos. É lá que você vai ter a renovação da sua mente. Como eu disse, não é automática, ela vai acontecendo. Ai, orelha, não aconteceu nada. O que você quer? Tudo estragado aí dentro. Você vai ter que participar desta morte. Não pense que você vai dormir essa noite e amanhã está tudo santo aí. Não. É o tempo que você vai passar fechado lá. Ah, não tenho tempo, problema seu. É isso que Deus vai falar com você lá naquele dia. Problema seu. Você escolheu não ter tempo. Pega um caderno e marca todas as horas do dia. 12 horas, vamos colocar. E marca cada meia hora o que você está fazendo. Só besteira. Na verdade, você usou uma hora do seu dia para uma grande coisa. Faz isso. Eu já fiz. Estão me acompanhando? Amém. É só para quem quer. Por isso que Deus dá. Porque a pessoa quer. Mesmo. Estão acompanhando? Amém. Não é moleza. Porque ele morreu, você tem noção do que Jesus fez. Para você ter essa condição de você querer. Porque antes nem podia querer, nem sabia, nem conhecia. Ia para o inferno, já estava, era eterno lá. Estão me acompanhando, meus queridos? Dá um amém bem forte aí, vai. Amém. Pois é, você entendeu agora. O que você está fazendo quando você larga as pessoas que você ama? Você está entendendo? Este é o sacrifício vivo. Até que aquela área, digamos, da inveja, da raiva, do ódio, seja lapidada e saia inteiramente da tua mente carnal. Que é de lá que vem o mal para a tua vida. Está acompanhando? É sério ou não, gente? Nós somos problemáticos. Hein? Puxa vida, não achei que eu era tão podre. Nada prestava aqui. Conforme Paulo diz, olha, se tem alguma coisa boa em mim é Cristo Jesus. Graças a Deus. É essa renovação, meus queridos. Vocês estão acompanhando? Nós não estamos nessa glória não, hein? Essa glória. Glória a Deus. Se brilha alguma coisa aqui, é Deus. É a renovação, meus queridos. E adianta fazendo pose aí pra cima? Pra baixo? E a hora que nós chegarmos diante dele, hein? Não vamos sair envergonhados, hein? Está escrito lá na 1 João. Que ninguém saia envergonhado, ele diz. Porque está aí a verdade e o Espírito. Né? Então, o tempo que você fica lá orando, você está ganhando. Está valendo isso, gente? É o máximo. Muito bem. Então, um sacrifício que é vivo, santo e que agrada a Deus. Porque você foi lá porque você decidiu. Você optou. Então, isso agrada a Deus. Toda vez que você estiver orando lá, você está morrendo, meu. Você se rola no chão, você se cobre, você se descobre. Sei lá, meu. Você faz tudo. Você urra, você chora. Não interessa. Isso agrada a Deus, que você está pondo lá o seu sacrifício no altar. Eu faço, não aguento. A sua mente, as trevas vão ter que sair, elas gemem, mas elas têm que morrer. Vocês estão acompanhando, gente? Aí no 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, peraí. Não se conforme com este século, quer dizer, com a sua vida. Se conforme com a sua vida, sabe? Quando você ganhou esse mês, sei lá, o que veio para você. Não se conforme com essa miséria. Entende? Deus está falando. Não se conforme. Você tem que orar muito em línguas. Eu orei muito em línguas, eu ficava lá embaixo das laranjeiras, no meu quintal orando. De repente, um dia eu leio a palavra, estou lendo o Evangelho, estou lendo... mas a minha vida está tudo errada, tudo podre, tudo... não pode ser mais assim. Foi aí que eu entrei de cabeça. Aí eu entrei de cabeça mesmo. Você tem que enxergar, você tem que querer, porque Deus não vai te dar se você não quer. E para você querer, você viu o sacrifício que é, né? Porque você não vai querendo assim, não. Você Você quer a tua alma, hein? O pecado, porque a sombra é a água fresca. É sério? Ah, é muito sério. Então ele diz para você não se conformar com esse tipinho de vida, mas transformados pela renovação da sua mente. Transforma. Para que você experimentar, então, qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, é perfeita a vontade de Deus para você saber o plano de Deus na sua vida. A perfeita vontade de Deus, você vai saber o que é para você fazer. Tem muitas pessoas aí, mas eu não sei o que, que eu faço. E espera que a pessoa que está aconselhando tenha de Deus, ah, é isso que você tem que fazer. Mas não é assim. Se você está lá no sacrifício, se entregando, que é assim que se entrega a Deus, tá ok? Agora você entendeu, né? Quando eu digo assim, ah, não, você fala assim, ah, eu me entrego, Senhor. Não é assim que se entrega. É pôr lá o cordeiro, é a sua vida no altar para ser sacrificada. Tá? Então lá você vai recebendo a liderança de Deus, ele vai te guiando e você vai sabendo qual é o seu chamado. Você vai sabendo isso que é a perfeita vontade de Deus, você vai sabendo. Só que você vai ter que guerrear com Amaleque todo santo dia. O que é Amaleque? É a sua carne. E se você não guerrear com ele, é ele que ganha. Ele vence você, você perde. Você vai ter que guerrear. E não é fácil guerrear com ele, não. Ele é um exército poderoso, teimoso, forte. Tá valendo? Mas tem o maior aí dentro de você. Então você pode. E você tem essa alegria que Deus te dá nessa busca aonde você não desiste. Ah, mas agora você está ficando cheio da vontade de Deus porque ele está aqui para você ir fazer isso. Quando você chega lá, gente, desce um torpor, que cama é pouco. Ah, quer fazer uma coisa? Eu não vou fazer nada. Pronto, acabou. É fácil parar. É facílimo parar de orar, porque vai ter que querer mesmo. Então, por isso que eu aconselho, pega 15 minutos todos os dias de oração em línguas. Mais 15, ó. Cada pim, pim, pim. Ai, só foi 5. Não aguento mais. Coreba, tá? Então, meus queridos, ficou claro esse pedaço? Eu vou saber qual é o plano de Deus. Você vai saber qual é o plano de Deus para sua vida. Que máximo. Você vai entrar lá, porque você está lá orando. E não é rápido, como eu disse, não é automático, é um processo. E o que acontece neste processo? Você quer saber? Quando você vai chegando lá, você quer mesmo? Queres mesmo saber? Versículo 9. Olha, o amor, nós estamos indo no capítulo 12. Muito bem, estão comigo. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Isso é uma mente renovada, tá? Não é fingido. Aquele amor fingidinho. Qualquer coisa tá sentido. Isso aí é mente carnal. Então, se você realmente está se colocando no altar como sacrifício para Deus, sacrifício vivo, o processo é que você vai chegando nesta condição de ter um amor que não é fingido. Sem hipocrisia, você ama mesmo. Pode dar chute, você ama. Pode virar as costas, você ama. Você não arreda. Você não quer troco. Você vai e faz mesmo. Você não fica ressentido. Porque isso é coisa da mente velha, do homem velho, ok? O homem velho é ressentido? Melindroso. Ai, sentou no meu lugar. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Dá honra para o outro, de preferência, não para você. Nossa, é bem espiritual isso, né, gente? Não é nada carnal. No zelo, não sejais remissos. Quer dizer, não fica segurando ser zeloso. Seja mesmo zeloso em tudo que é de Deus, tá? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Precisa de perseverança e paciência, ok? Então isso daí é o fruto da mente renovada. Então você vai dar uma estudada lá em casa para ver como que está a sua mente. Vai dar uma nota. Você mesmo vai dar uma nota. Se tiver baixa, meu amigo, vai lá pro altar levar o sacrifício. Sim. Né? Nem precisa ir lá em casa, você já está sabendo. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Silêncio. Esse também está difícil, né? Um pouquinho. Abençoai os que vos perseguem. Maldito, vai ver o que eu vou fazer. Vingança, né? Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nossa, cada coisa forte, né? Mas isso vai acontecendo, viu? Vai, devagarzinho vai. Vai. Mas se não tá nada disso, ó, você não tá pondo lá no altar, não. Seu corpo como sacrifício. Por isso que não adianta vela, flor, oba-oba, serviços, né? Adianta, gente. Ser o grandão lá dentro da igreja, todo mundo aplaudindo, todo mundo reverenciando e tal e coisa, fazendo tudo. Mas diante de Deus não tá resolvendo. Tá valendo. Mas, gente, isso é para o nosso bem, ele está nos ensinando. Olha que glória. A gente chega lá. Vamos mudar, gente. Maravilha. Esse ano, nós temos um ano inteiro, ó, a gente vai dar um pau aí e pá, e ver isso acontecendo, devagarzinho, aquilo aparecendo, uma nova pessoa. Deus vai te chamar daí, porque você vai chegando lá, vai, sabe, você vai aparecendo que membro você é do corpo. É um corpo só, vários membros. Tá certo? Aí qual vai ser o seu ofício, né? Dentro desse cortão. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Eu não quero. Vou orar, o Espírito Santo vai, pai. Eu não quero, Espírito Santo. Até que um dia, tá bom. Eu vou assim, ah, é ótimo, eu quero mesmo. Pronto, acabou. Viu? Aí acontece. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos nós. Tem que depender de você, né, dos outros. Não, estou livre para paz. E você não? Então, quem sabe, depois você fica aí, a gente fica tudo ok. Certo? Mas não que você não seja o canal da paz. Não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, quer dizer, dá lugar a Deus. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixa para lá, Deus que vai fazer. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ah, você não quer fazer nada para mim, mas a hora que você precisar, eu faço para você. Se eu estiver aqui em condição, eu faço. Ah, é o que? Você está precisando de água? Toma aqui. Você está precisando de comida? Está aqui. Retribui assim. Não é bacana isso? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Gente, para o homem velho, isso é uma paulada só. Bem assim, ó. Certeira. Isso é igual matar o Golias com aquela pedra, gente. Pum! Vai direto. Então, é tudo que a nossa alma não quer, ficou bem claro. É o que o homem velho não quer, ele quer imperar ainda. Com todas as suas trevas, mas nós não vamos permitir. Porque isso é para cada um de nós. Todos nós temos isso. E todos nós temos esse homem velho lá dentro, que não vai mais pôr a manguinha de fora. Nós vamos orar para que a palavra de Deus venha nos santificar. Valeu, querido? Amém. Ok. Glória a Deus por esse ministério de ensino, né, querido? Amém. Porque se não tivesse ensino, como que nós íamos, né, aprender? Amém. Aleluia. Agora está tudo claro. E nós vamos lá atrás de tudo que é da nossa herança. Amém. Aleluia. É isso que Deus quer, oferece a sua vida a Ele. Que jeito? Hambrequeixa, lavarebacá. Lá no altar, hein? Ai, ai. Põe seu corpo lá no altar. Hambrequeixa, lavarebacá. É uma coisa que levar chicotada, o dia inteiro. Mas é assim que funciona. Deus, obrigado. Ó Pai, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo, por você vir com tanta clareza trazer este ensino com essa revelação, mostrando como que nós vamos ter a mente renovada e como que nós vamos, então, despojar este homem velho. Obrigado, Pai, pela Tua graça que foi despejada aqui abundantemente sobre todas as mentes aqui, libertando, Senhor, de todas as cadeias de doutrina errada, para que todos, Senhor, cresçam espiritualmente. Por isso eu expulso o diabo daqui, que vem impedir as pessoas de crescerem espiritualmente com seus enganos, com seus ataques, diabo. Você sai agora. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para o crescimento espiritual de todos. Senhor, eu agradeço, porque você está despejando revelação aqui, para que todas as pessoas que frequentam aqui, não só fisicamente, mas também, Senhor, por áudio, que nos acompanham, que essas pessoas também sejam libertas e cresçam espiritualmente, para que a sua palavra seja espalhada por todo esse país, em nome de Jesus.